beleza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da média. Aquilo sim é que era mulher. Sei que é covardia. Maduro.